Boa noite. A Postergadores Limitada tem o orgulho de finalmente anunciar o especial da Semana das Habilitações. Letras USP 2019. Beleza, eu sou o Thiago, vou GM, estou aqui para mais um episódio da Semana das Habilitações. Hoje o foco é no inglês. Minhas convidadas de hoje são a Maria Carolina. Oi, gente, eu sou a Maria Carolina, mais conhecida como Carol. Sou do terceiro ano da Letras, dupla habilitação português e inglês. A Verônica. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vão ouvir isso. Meu nome é Verônica. Eu tô no terceiro ano do inglês e eu adoro a minha habilitação, então só tenho coisas boas a falar. E a Larissa? Olá, aqui quem fala é a Larissa. E como o Thiago já adiantou, eu vim aqui falar com vocês sobre o inglês. Eu sou do primeiro ano de letras, eu faço português e inglês. E eu vim aqui contribuir pra contar pra vocês como é essa experiência de uma pessoa que praticamente acabou de ingressar, né, nessa área. Então vamos pras perguntas? Vamos. Qual foi o principal fator ou fatores que te levaram a ir pro inglês? E eu queria também saber se foi a sua primeira opção. Olha, eu estudei inglês, assim, desde pequena. Eu tenho 20 anos agora. Por eu sempre ter tido um contato com a língua e ter visto sempre, tipo, o universo de possibilidades que ela oferece, eu já entrei pra área de letras pensando, né, em estudar um pouco mais a fundo, em conhecer a literatura melhor. Durante, né, o ciclo básico, eu me encantei muito pelo italiano, então eu fiquei um pouco na dúvida, assim, né? Mas o inglês foi minha primeira opção, justamente por conta dessa facilidade com o idioma já, né? Porque esse assunto a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas a gente não tem aulas de língua. Então, a gente não aprende, né, o inglês dentro da graduação. Então, pra mim, foi um fator, assim, que eu pensei bem justamente por conta disso, né? De eu já tenho um contato, vai ser mais fácil para eu ler os textos e aproveitar as aulas. Essa é uma pergunta curiosa, porque eu acho que é assim. Quando a gente entra na faculdade de letras, a gente fica um pouco emocionado, né? A gente, principalmente quando é letras aqui da USP, que a gente tem, acho que 16 opções de habilitação, a gente fica, nossa, com todas as opções que a gente tem, todas as possibilidades. Então, tipo, no meu primeiro ano, eu entrei com uma coisa na cabeça, que eu queria fazer inglês ou linguística, porque, enfim, a gente, às vezes, tem umas ideias meio doidas. Mas eu passei por todo um processo, falar, não, inglês é uma língua muito básica, vou fazer umas coisas assim. Já que eu tô aqui na USP, né, pra fazer umas línguas doidas e tal, vou fazer, sei lá, vou fazer francês, vou fazer italiano. Nossa, pensei em fazer tudo quanto era tipo de língua, pensei em latim, pensei em russo, enfim, pensei em tudo. Até que quando chegou na hora de responder o questionário no Júpiter, eu olhei e falei, olha, né, eu já tô fazendo uma faculdade que não é fácil de conseguir emprego. Se eu for parar numa habilitação, assim, super doida, fiquei na dúvida e tal. Eu falei, ah, é melhor eu ficar no inglês mesmo. Ainda que era uma área que eu me identificava com a cultura, com a língua, todo esse tipo de coisa. Eu falei, é melhor eu ficar por aí. E aí foi isso, eu acabei ficando no inglês mesmo. Foi a minha primeira opção, principalmente por questões de mercado de trabalho, porque o inglês, ele é uma língua escolhida como segunda língua para o currículo da educação brasileira. Então, tem um mercado de trabalho grande, sempre vai ter professores de inglês em todas as escolas. Fora a grande relação que a gente tem com os Estados Unidos e com a Inglaterra e a grande procura que a gente tem por professores de inglês. Eu já sabia inglês, então foi a disciplina mais viável. E foi muito difícil para ti entrar na habilitação? Como foi a relação candidato, vaga, questão do ranqueamento, essas coisas? Olha, o pessoal, normalmente, principalmente no começo do ano, sempre fala, nossa, inglês é mais concorrido, inglês e a linguística todo ano, né? Eles ficam ali na disputa. Então, eu fiz o meu ciclo básico com um pouco de medo, né? Pensando ali em estudar, mas mais no sentido de deixar uma ponderada ok pra eu fazer minha escolha, né? Só que, surpreendentemente, quem ficou com a nota mais alta naquele ano foi o russo, né? Em 2018. Então, assim, é muito engraçado isso, porque a gente faz esse ciclo básico esperando, ai, meu Deus, o que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? E muitas vezes a vida surpreende, né? Então, às vezes, é muito mais uma cobrança nossa do que o que de fato acontece, né? Então, pra mim, foi tranquilo nesse sentido. O inglês, ele é conhecido por ter, né, uma das maiores notas do ranqueamento esse ano. Acho que foi o segundo maior, mas geralmente é habilitação, que tem a maior demanda, né? A maior nota de corte. Eu, particularmente, não achei difícil. Eu só fui fazendo minhas coisas, ciclo básico, fui fazendo minhas provas, meus trabalhos, e aí fui conseguir entrar. Eu não achei um processo tão difícil, mas depende um pouco da pessoa. Tem gente que já entra com o objetivo na cabeça, vai, quebra a cabeça. Agora, sobre relação ao número de vagas, é que caiu o número de vagas oferecido nos últimos tempos, né? Antes era 55, no meu ano já caiu para 40, por causa do departamento, ele não tá lá muito bem das pernas, né? O departamento de inglês. Mas eu acho que é difícil, mas eu achei menos difícil do que todo mundo sempre tentou pintar. Eu não senti que foi uma coisa tão difícil pra mim, mas a minha relação com os estudos sempre foi bastante regrada, então a minha nota, tenho que ser sincera, a minha nota não era baixa, era uma nota já alta desde o começo, então isso fez diferença. E mesmo com a minha nota sendo acima de 8, eu ainda fiquei em uma posição mais pra baixo, se eu não me engano, eu fiquei em 30 e poucos de 50, que foram os que entraram. Então, 8 já era uma nota para lá da metade da quantidade de alunos. Então, dá para estimar um pouquinho como é que é a concorrência. E quanto tempo dura a graduação? Tanto só o inglês como a dupla? O tempo da dupla e o tempo da simples é basicamente o mesmo tempo que as outras habilitações, né? 4 anos a simples e 5 anos a dupla. Mas existem casos de pessoas que conseguem terminar habilitação dupla em 4 anos, né? Eu conheço, acho que pelo menos uns 3 casos de pessoas que conseguiram, cada um caso diferente, né? Porque a gente só tem 2 anos de obrigatório. Isso é uma das pautas que eu vou falar depois. A gente só tem 2 anos de obrigatória. Então, como a gente só tem esses 2 anos, o pessoal consegue matando optativa, e aí consegue se formar nos 4 anos, né? Contando ciclo básico e tudo mais. Consegue ou ir matando optativa, consegue fazer a TGI, que é o caso de uma amiga minha que matou todos os créditos de livre dela com TGI, vai se formar ano que vem. E eu tenho um outro amigo que ele conseguiu com aproveitamento de crédito de outra faculdade. Então, é 5 anos, mas o céu é o limite, basicamente. Qual que é o principal enfoque da habilitação? Ele é mais voltado para a licenciatura ou para o bacharel? Por a gente estar na Letras, é mais voltado para o bacharel, principalmente com a tradução. Inclusive, eu aproveito até essa pergunta para dar esse recado para vocês. Para quem tem interesse em fazer tradução, trabalhar com o mercado editorial, por favor, façam habilitação única. Porque habilitação única não, habilitação dupla, porque muitas vezes você tem que comprovar sua proficiência no português. Então, assim, façam, justamente para não ter essa dor de cabeça lá na frente. E aí, conforme você for fazendo, você vai vendo, já vai diminuindo suas obrigatórias, e aí mais pra frente você pensa melhor se você vai tirar só um diploma ou os 2. Mas eu vivamente recomendo que vocês façam, né, a dupla. E como que funciona a grade da habilitação, então? Que ano são ministradas matérias de língua, de literatura? Então, vamos lá, né? A parte difícil do inglês, porque o inglês, ele gosta de ser diferentão nesse ponto, né? Porque eu acredito que a maioria das pessoas, dos calouros, já deve saber que o inglês, ele é a única habilitação junto com a linguística, que é um pouco óbvio, que não tem aula de língua. É meio que, entre aspas, obrigado a entrar na... entre aspas, não, você é obrigado a entrar na habilitação já tendo um conhecimento da língua, né? E a nossa grade, ela é um pouquinho diferente das outras línguas, porque enquanto as outras habilitações, geralmente, você tem uns 3 anos, 4 anos de obrigatório, a gente só tem 2, né? 4 semestres. No primeiro ano, a gente tem 2 matérias de literatura, e são conto e teatro, cada uma no respectivo semestre, né? E 2 de linguística, que uma seria fonética e fonologia, e a outra é morfossintaxe. E no segundo ano, a gente tem outras 2 matérias de literatura, que é romance e poesia, outras 2 de linguística, que é sociolinguística e estudos discursivos, uma de tradução no primeiro semestre, que é contrativa, e uma que eu tô fazendo agora, que é de estudos de cultura. E aí, depois disso, porque você pensa, pô, né, um pouquinho obrigatório, acho que são 10 obrigatórias no total, aí fechou, né, vou me formar rapidinho e tal. Mas a gente tem um diferencial que as outras habilitações não têm, que são as optativas eletivas, né? A gente tem muito crédito de eletiva para cumprir, no total são 32 créditos, que dá 8 matérias, entre 16 opções que eles teoricamente oferecem, mas acaba não sendo assim, porque nem todas elas são oferecidas sempre, né? É basicamente assim que se monta a grade da habilitação, então é um ponto que eu acho muito interessante no inglês, você tem muito mais liberdade para montar sua grade, e tem muito mais liberdade para poder escolher, se você quer ir pra área da linguística, se você quer ir pra tradução, quer ir pra literatura, você faz o que você achar melhor, teoricamente, né? Porque na prática nem sempre é assim. Com relação às suas expectativas, elas foram supridas? Não foi nada daquilo que você estava esperando? Como que foi para ti até agora, tá no inglês? Foram muito superadas, porque eu gostei muito mais do que eu imaginei que seria. Eu esperava muito mais aulas parecidas com as de uma escola de inglês comum. Então, eu esperava exercícios de conversação, eu esperava exercícios de leitura de textos, interpretação de textos, esperava um listening, qualquer coisa assim. E não foi o que eu encontrei. O que eu encontrei foi um campo muito aberto à nossa opinião como falantes de português, como a gente via essa língua que para nós é tão familiar, mas quando a gente olha mais um pouco, às vezes é tão estranha, é estranha até mesmo para eles. Então, foi uma surpresa muito grata eu me ver acolhida como pessoa, como falante dentro desse meio. Pra mim, foi tipo uma montanha russa, né? Eu entrei na habilitação com altas expectativas, principalmente na parte de literatura, que era o que mais me interessava. E eu confesso que no primeiro ano eu quebrei um pouco a cara por motivos pessoais, eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, né? Mas por alguns motivos pessoais eu acabei quebrando um pouco a cara com a habilitação. Eu cheguei a cogitar declinar a habilitação, mas eu falei, ah, são só 2 anos de obrigatória, vamos seguir adiante, depois melhora, e acabou melhorando. Eu gostei, semestre passado foi um semestre muito bom pra mim, na habilitação. Depende um pouco do professor com quem você tem a matéria. Às vezes você pega um professor muito bom, às vezes você pega um professor não tão bom. Mas eu acho que pra mim, hoje em dia, eu tô satisfeita. Não vou dizer que, nossa, é a coisa que eu mais amo no mundo, mas eu tô satisfeita, eu tô feliz. Olha, eu ouvia muito ano passado aquela frase, nossa, no inglês não tem aula de língua, né? Já é linguística direto. E aí eu vi elementos de linguística e já pensava, meu Deus, socorro, porque era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, né? E aí eu já tava esperando aquilo em inglês, e aí eu pensava, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, meu Deus, o que, que é isso? E no final eu fui positivamente surpreendida, porque foi mais fácil, assim, fonética e fonologia foi tranquilo de lidar. Análise morfossintática é uma coisa que agora eu tô achando um pouquinho desafiadora, né? Mas, como é o mesmo professor do semestre passado, eu já sei que ele é bem paciente com isso, super disponível. Então, tá sendo um desafio, mas não tanto quanto eu pensava. Com relação ao mercado de trabalho, quais são as expectativas que se tem pro inglês? Mercado de trabalho para letras, no geral, não tá muito fácil, né? Eu acho que para todo mundo tá muito complicado a oferta de emprego. Mas eu acho que o inglês, de certa maneira, ele sempre tá... Não é que ele sempre tá em alta, mas ele é uma língua que por muito tempo ela se manteve relevante, digamos assim. É uma língua que, assim, sempre vai ter alguém procurando aprender, sempre vai ter uma demanda, digamos assim, principalmente na área de educação, na área de tradução, sempre vai ter uma demanda, de alguma maneira. Então, eu vejo que de todos os mercados de letras que a gente tem, a área do inglês é a área que ainda... uma das poucas áreas que ainda permanece firme, de certa maneira, né? Principalmente nesse campo da educação, licenciatura e tal. A habilitação realmente faz diferença para quem quer dar aula de língua? Eu não dou aula de língua, né? Eu não é tanto... A área de licenciatura não é tanto a minha área. Mas eu tenho muitos colegas que dão aula, assim... Metade da turma já dá aula, seja aula particular, aula em escola de inglês. Tem professores, principalmente na área de linguística, né? Que tratam muito da questão do professor em sala de aula, de como você ministrar. Então, tem dois professores na habilitação que eles focam muito nesse aspecto, que é o John Corbett, que deu fonética, fonologia e morfossintaxe, e o Daniel Ferraz, que deu sociolinguística e agora tá dando estudos discursivos pra minha turma. Eles dois, principalmente o Daniel, eles sempre fizeram muita questão de trazer o professor em sala de aula e tudo mais, porque eles sabem que a maior parte da turma vai acabar trabalhando com licenciatura. No entanto, eu tenho um amigo que é o Léo, né? Ele tá na minha turma, ele entrou junto comigo. E o Léo, ele já tem experiência em aulas de inglês faz muito tempo mesmo. Assim, acredito que uns 10 anos pra cima. E hoje em dia ele teve experiências com aulas de escola de inglês, e hoje em dia ele trabalha em escola de ensino fundamental e médio. Ele, pra mim, era a pessoa que poderia responder essa pergunta. Eu bati o olho nessa pergunta e falei, cara, o Léo, ele seria capaz de me ajudar a entender melhor isso. E aí eu cheguei pra ele hoje, perguntei, e o Léo, ele me disse que ele não acredita que as aulas do inglês ajudaram ele a ser um melhor professor. Ele acredita que, tipo, o que fez ele ser um melhor professor foi ele dar aula. Foi a prática, foi ele poder entrar em sala de aula, interação com os alunos e tudo mais. Porque ele acredita que... ele já conversou com amigos que fizeram licenciatura e tudo mais. E pra ele, a gente tá tipo dentro de uma bolha. Os professores, no geral, eles são tipo dentro de uma bolha. Mesmo da licenciatura. E muitas vezes eles não conseguem trazer completamente a realidade do que é você tá em sala de aula, né? Então, eu acho que isso foi muito esclarecedor pra mim. Foi uma conversa muito rápida que eu tive com ele na hora da saída. Mas eu acho que foi muito esclarecedor pra mim. Porque até então, na minha cabeça, a habilitação, ela ajudava a dar aula. Eu sempre pensei, não, eu acho que a habilitação, ela ajuda a dar aula, né? Os meus colegas, eles devem estar melhorando. Mas como eu nunca tive essa experiência, eu não seria capaz de responder. E aí ele chegou pra mim e falou, não ajudou, tipo, em nada. E eu fiquei tipo, nossa. Eu fiquei um pouco assustada, eu confesso, mas enfim. E quanto à oportunidade de intercâmbio? Tem muita pro inglês? E não só oportunidades de ir para fora, como bolsas para auxiliar o aluno lá fora. Tem também? Na página da Alcani. E também, se eu não me engano, no site da FFLight também tem. Vai lá em universidades parceiras. E aí você vai ver uma lista. Tem a Universidade do Reino Unido, se eu não me engano. E assim, eu não acho que é tão divulgado como, por exemplo, o pessoal do francês. Todo ano você vê alguém do francês indo pra Soborne, assim. É uma coisa que você fala, gente, tem bolsa infinita, né, pra eles. Mas assim, se você quiser fazer um intercâmbio pelo DLM, Letras em Inglês, tem que ir um pouquinho mais atrás, porque eu não vejo tanta divulgação assim. E também tem pela Alcani, que é a agência internacional da USP. Se você estiver procurando, assim, opções que não estejam necessariamente ligadas a editais, tem que ir lá conversar, enfim, marcar uma reunião. Eu acho que só tem uma coisa que eu gostaria de falar, que seria quanto às opções que existem para viajar. Então, o pessoal geralmente procura Estados Unidos e Inglaterra. E aí acabam deixando de lado outros países que têm uma nota bem mais baixa, uma procura bem mais baixa, e que seriam oportunidades interessantíssimas, como, por exemplo, a Nova Zelândia, que é um país interessantíssimo para se trabalhar. Eles são muito abertos muito mais receptivos do que a Inglaterra e os Estados Unidos. E eles têm oportunidades bastante boas. A estrutura deles é muito boa. São oportunidades ótimas. A Índia, apesar de ser um país muito diferente do nosso, é um lugar interessante para se trabalhar se você tem uma visão um pouco mais sociológica, um interesse mais focado nos países periféricos. Então, existem oportunidades. A nota não é um limitador para você fazer intercâmbio, mas a sua visão de mundo é. E como que funciona, então, a questão das bolsas? Tem oportunidade de intercâmbio na universidade? Se tem, como que elas são acompanhadas pelas bolsas? É preciso ver os tipos de convênio que a nossa universidade estabelece. Isso é organizado pelo professor Vladimir Safatle. E volta e meia a gente recebe no e-mail a resposta: ah, recentemente foi feito um convênio com a universidade tal e tal. Isso significa que a partir de agora essas faculdades vão ter todo tipo de troca entre as universidades. Isso pode ser também a oportunidade de uma bolsa. Mas aí teria que, principalmente, conversar com o seu professor, que você tenha interesse, que você tenha confiança, e conversar sobre a possibilidade de ter um contato mais próximo com essa faculdade e buscar uma possibilidade de uma bolsa sanduíche para quem está na pós, ou uma bolsa para quem está na graduação. As bolsas podem ser pedidas não só pela faculdade, também pode pedir uma bolsa internacional pela FAPESP ou pelo CNPq, ainda que as coisas estejam complicadas. Então, muito mais uma questão de você tentar estabelecer uma conversa e não depender da faculdade te oferecer. Ir atrás da bolsa. E pro aluno que não conseguiu tanto bolsa como sair para fora do país, você acha que ele, sozinho, só com habilitação, se torna apto a sair fluente? Assim, depende muito também de como que o aluno chega, né, nessa graduação. Porque como eu falei pra você, a gente não tem uma aula de língua. Mas o contato é tanto com pronúncia, com textos, né, acadêmicos. Muitas vezes a gente tem que escrever trabalhos em inglês. E isso já traz, assim, uma imersão, né, muito intensa pro idioma. Então, se o aluno não sai totalmente fluente, eu posso garantir que pelo menos 60, 70% ele já consegue, né? Porque é um contato muito grande. E fora que o contato com o inglês no nosso mundo também é muito, né? A gente tem muitas músicas em inglês, filmes, séries. Então, alguma coisa fica, né, desses produtos que a gente consome. Qual que é o grau de dificuldade para quem não teve contato nenhum com o inglês? Para cursar essa habilitação, é necessário um nível mínimo de conhecimento da língua? É necessário e ele é importantíssimo. Inclusive, todas as matérias são exigidas em inglês, todas as leituras são feitas em inglês, as devolutivas, ou seja, as avaliações são feitas todas em inglês e inglês acadêmico. Então, não só é necessário o conhecimento da língua, como o conhecimento de diversos registros da língua. Então, formas de você se expressar em inglês. Porque o professor não vai aceitar num texto formal que você fale como você escreve na internet com um colega de intercâmbio. Então, é preciso ter não só o domínio da língua como domínio das diversas formas que você pode se expressar nessa língua. Por isso que eu acho que é importante, é preciso pelo menos um nível intermediário e também muito conhecimento de mundo, muito conhecimento de formas de tratamento e diferentes adaptações que você faz à língua, muito vocabulário. Conhecimento da cultura inglesa também é muito importante. Falando com relação às aulas, então, elas são ministradas no idioma da habilitação, então, né? O inglês, ele é... A habilitação, ela é ministrada 90% dos casos em inglês, né? Tipo, as matérias, elas são ministradas em inglês, tipo, 90% do tempo. Até agora, eu acho que eu só me lembro de duas matérias que eu tive que foram em português. Tem uma que o professor, ele dava uma misturada, né? Uma hora falava inglês, uma hora falava em português e tal. Mas, assim, a maior parte, até porque a gente chega a ter professores do departamento, como o John Corbett, que eu já tinha citado, que não falam português. Mas existem, acho que principalmente no caso de optativa, porque muitas vezes as optativas, elas são abertas pro DLM, pra letras em geral. No caso das optativas, aí elas tendem a ser ministradas em português mesmo. Mas a maior parte da habilitação é ministrada em inglês. Quais as possibilidades de iniciação científica ao longo da graduação? Existem muitas possibilidades nas três áreas de conhecimento que nós temos. A rigor seriam literatura, linguística e áreas de tradução. Mas existem intersecções em toda parte. E como é uma disciplina bastante moderna, bastante ligada com o contexto contemporâneo, estão surgindo a cada dia novas possibilidades de exploração da pesquisa. Não é só a gente pesquisar Shakespeare, não é só a gente pesquisar o inglês medieval. Existe muita coisa sendo produzida, livros sendo lançados este ano, ano que vem, todas as áreas sendo desenvolvidas, novas variações de inglês surgindo. Então, existe muita área e os professores são muito abertos à pesquisa. Eles não têm nenhum preconceito com o seu preparo, com o seu nível de conhecimento. Eles só estão preocupados com o seu interesse e também com o seu comprometimento com a língua, porque ela é uma língua extremamente importante, a imagem que a gente vai passar. Então, o comprometimento é muito importante, a dedicação que você vai ter. E como que funciona a licenciatura para o aluno de inglês? Olha, já é sabido, né, que a partir do momento que você abre a licenciatura, você tem 7 semestres para concluir. Você pode tirar tanto a licenciatura única, só para o inglês ou só para o português, quanto para dupla licenciatura, né, português e inglês. A gente tem as mesmas matérias. Metodologia do ensino, tem didática, psicologia da educação. O que a gente tem também são essas coisas, né, de metodologia mesmo, de como ensinar o idioma. É basicamente isso. Eu não abri a minha ainda e espero abrir em breve, né? Tô estudando a possibilidade aí. E cursar apenas a habilitação desejada, no caso inglês, é uma boa? Quer dizer, seria interessante pro aluno de inglês declinar o português durante a graduação? Eu acho que para qualquer habilitação, declinar o português não é uma boa, porque isso tanto limita muito o seu campo de atuação no mercado de trabalho, como também você perde muito da riqueza que o curso pode ter com essas intersecções, esses diálogos entre a linguística que a gente faz no português com a linguística que a gente faz em inglês, os diálogos que a gente pode ter entre as literaturas. A riqueza que a gente tem no português não é substituível. Não são cursos que, se você faz um, é o suficiente. Nunca é, né? Então, acho que não vale a pena, porque existe todo um conteúdo aí que poderia se expandir com o português. E é possível para o aluno de inglês cursar matéria de outras habilitações? A gente pode. Quando você vai lá no Lucifer Web ou Júpiter, né? Ele que às vezes quebra as nossas expectativas, né? Tem algumas matérias do Departamento de Letras Modernas que são, assim, livres para o pessoal, eletivas, para o pessoal que está dentro das habilitações. Então dá para fazer desde das matérias de cultura, matérias de língua. Tem que tomar cuidado, porque, assim, são prioridades para as pessoas que estão naquela habilitação. Então, assim, se você quiser muito, conversa com jeitinho, né? E manda aquele requerimento fofo, né, para o professor ou para a professora. Mas as matérias de cultura, tanto do DLM, que é o de Letras Modernas, o de letras orientais, principalmente de orientais, dá pra gente fazer bastante coisa lá. E o DLCV também, né, dá pra fazer matérias de literatura portuguesa, acho que as 5 e as 6 já são optativas, as brasileiras também, que parece que são infinitas, que bom, né? Então dá pra ter bastante essa mobilidade. Só as de língua que são um pouco mais restritas. E quem quer cursar matérias do inglês, pode, não sendo da habilitação? Olha, sim, também dependendo dessa questão da prioridade ser pelos alunos da habilitação. Mas eu já vi, tipo, no semestre passado mesmo, tinha uma menina do grego fazendo análise de pronúncia. Então é possível, sim. Claro, depende do número de vagas e enfim. E o quão viável é a carreira acadêmica para o estudante de inglês que quiser continuar na universidade? Eu acho que é viável, mas a gente tem que ter ideia que a gente está competindo contra... Competindo não, é um modo ruim de dizer. Não estamos competindo, estamos em uma parceria com pessoas muito competentes e com uma tradição muito grande. A tradição americana, a tradição inglesa, elas são muito fortes e às vezes elas podem ser um pouco fechadas. Então a gente tem que ter consciência quando a gente está trabalhando e pesquisando que a gente tem que trazer algo de novo. E eu acho que esse novo é a nossa perspectiva como pessoas falantes de segunda língua, como um país que não é um falante, não tem essa tradição inglesa na nossa cultura. Então, eu acho que esse aspecto é o nosso diferencial e é o que a gente tem que estar colocando em toda a pesquisa para abrir o campo, realmente. Então, existe possibilidade, mas é preciso abrir um pouco a cabeça, porque voltar a estudar Shakespeare e ir para alguma universidade riquíssima para tentar fazer mais do mesmo, coisas que eles já sabem, não vai rolar. Então a gente tem que mostrar o nosso diferencial. Comece a fazer uma língua moderna como o inglês para dar aula, outras línguas são mais interessantes para o mercado de trabalho com relação a salário e oportunidades? Eu acho que elas têm muita valia porque tanto como riqueza cultural que não é possível trocar, então não dá para dizer que o inglês vai ser substituído pelo chinês, tanto pela questão cultural também como pela relevância política, eu acho que não existe essa coisa de compensar. Eu acho que não dá pra gente dizer que é possível trocar um pelo outro. Pela questão de economia, a gente pode dizer que sim. O chinês está crescendo muito, o japonês também. E se você quer ter uma posição legal no mercado de trabalho, é uma opção, assim como o inglês também é. Eu acho que cada língua vai ter o seu nicho e vai ter a sua relevância, tanto cultural quanto econômica. Então depende muito de para onde a pessoa quer ir. Se ela quer ir para o mercado de trabalho, por exemplo, automobilístico, o chinês e o japonês são muito interessantes. Se você quer ir para alguma outra área, por exemplo, a área de tecnologia, que é muito grande nos Estados Unidos, o inglês ainda vale muito a pena. Então a questão não é o que o mundo está fazendo, mas o que você quer fazer no mundo, eu acho. Agora para o aluno, bom, essa é um pouco difícil, porque como você disse, o inglês está no nosso cotidiano, diário. Você praticamente ouve na rua, ainda mais aqui em São Paulo, né? Mas tem alguma coisa que você gostaria de indicar para o aluno que está pensando em entrar para o inglês, para ele ter um primeiro, estou fazendo aspas aqui, né? Um primeiro contato com a língua, seja um filme, uma série, um livro, uma música, ou até mesmo algo mais cultural, como uma comida? Eu vou indicar um conto do Edgar Allan Poe, que é o classicão O Barril de Amontilhado. Provavelmente você que tá ouvindo já leu em português, enfim, já teve algum contato. Procura em inglês, é fácil de achar, porque assim, é muito bonito, né? O jeito que ele escreve, o Poe, pra mim, eu tenho a sensação de que ele vai te jogando no mundo, assim, né, da história. Quando você vê, você tem a sensação que você tá igual o protagonista ali, vivendo, né, aquelas emoções e, enfim, muito bacana. Fica aí a minha indicação pra vocês lerem. É curtinho e, nossa, é um tirão, assim, que você leva, porque você pensa, gente, que é esse cara? Eu acho que eu tô falando por assim, metade da habilitação quando eu digo que Friends é uma série que é unânime, de certa maneira, na questão do inglês, né? Primeiro porque é uma série muito longa, uma série que, assim, você tem muita referência, eu diria assim. Na época que eu tava aprendendo inglês, escola de idiomas, o meu professor, ele passava Friends pra mim, era uma maneira muito, muito bacana de dar uma melhorada no, na compreensão da língua e tal. Então eu acho que Friends acaba sendo aquela série basicona. Gostaria de indicar o filme Circle, tem na Netflix, e é um filme de ficção científica, bem misterioso, meio terror, eu acho, porque eu sou medrosa. Eu não vou contar o plot, vocês descubram se quiserem assistir, mas ele é muito interessante pelo aspecto das pessoas que estão representadas ali. E aí isso é bem interessante quando a gente for estudar ao longo do curso a língua inglesa e como isso se reflete nas personalidades, na identidade das pessoas. Porque a gente tem o inglês sendo falado nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas a gente também tem a Índia, a gente tem a Austrália, a gente tem o mundo árabe, que também está muito relacionado, ainda que de forma conflituosa. Então eu acho um filme bem interessante para a gente abrir a cabeça e arejar um pouco a cabeça de Estados Unidos e Inglaterra. Porque quando a gente chega na habilitação, a gente toma esse susto, e é um susto gostoso de ver que a gente pode ser incluído nesse mundo, nessa cultura, e tem outras culturas, tem um hibridismo muito grande, e eu acho que esse filme é um bom modo de dar um pontapé nesse questionamento todo. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar aqui, que a gente acabou não abordando, você acha vital pro aluno interessado em inglês saber? Olha, pra mim, acho que a gente percorreu um caminho legal, né, com essas perguntas, deu pro pessoal ter uma noção, né, como é a habilitação, principalmente com a fala das meninas, né, que complementaram a minha, ou melhor, que a gente construiu juntas, né. Eu acredito que o meu principal conselho foi o que eu já falei, e isso vale tanto pro pessoal do inglês quanto das outras, né, habilitações. Escolham aquilo que vocês gostam de fazer, aquilo que vocês já têm, assim, um apreço, porque é um idioma que vocês vão estar vendo todo dia, literalmente, por conta dos textos, das aulas, dos infinitos créditos que você tem para cumprir. Então, assim, façam isso, né? Escolham com o coração, escolham aquilo que vocês olhem e pensam, putz, eu poderia passar o dia estudando isso, porque é o que vai acabar acontecendo, né? Eu acho que quem tá entrando no inglês agora tem que saber que a habilitação, ela não vai ser mil maravilhas. O departamento, ele tá passando por uma crise, assim, a letras toda tá passando por uma crise, a gente sabe bem disso, mas o departamento do inglês, ele tem muitos professores antigos, e esses professores antigos estão se aposentando. Eles estão sendo repostos, pouco a pouco, tem muitos professores recentes, eu consigo contar pelo menos uns 5 professores que entraram na habilitação nos últimos 3 anos, só que ainda assim, tem... Eu acho que o curso, ele precisava de uma pequena reforma em certos aspectos. Tem matérias que, na teoria, são oferecidas e, na prática, você não tem oferecimento de professor. Então, como eu comentei, vagas foram cortadas nos últimos tempos, né? A gente tinha um oferecimento de 55 vagas até 2017. E pra turma de 2018, que é a minha turma, esse número, ele já caiu pra 40. Então, acho que quem vai entrar na habilitação tem que estar a parte disso, né? Tem que saber que não vai ser, nossa, extremamente perfeito. Existem questões complicadas, né? Mas é uma habilitação muito bacana. Eu acho que as pessoas, elas podem parecer meio... podem parecer meio nojentas, mas meus melhores amigos da faculdade são da minha habilitação. Tem gente muito legal lá. É isso, eu não vou fazer muita divulgação, porque eu acho que tem línguas mais legais do que a gente. Mas cogitem o inglês, pensem com carinho, né? Porque a gente pode ser bacana também quando a gente quer. Só quando a gente quer. Enfim. É isso. Aproveitem bastante, não sejam cachorrinho dos Estados Unidos e da Inglaterra. Façam algo que seja especialmente de vocês, que tenha a identidade de vocês nesse inglês. Tomem o inglês como a língua de vocês também, e junto com o português. Não se envergonhem nunca do português. E tenham muito orgulho de serem pessoas bilíngues, talvez trilíngues, poliglotas. Não importa. tenham isso como algo muito especial, porque eu sei que a habilitação que nós temos nessa configuração extremamente aberta e extremamente plural, ela é única, porque outras faculdades por aí não trabalham dessa forma. Eles trabalham em inglês instrumental e focado no mercado de trabalho, focado em você repetir frases e ser bom no listening. E isso não é o que importa, pelo menos pra mim. Pra você que tá ouvindo, boa sorte. E se você vier pro inglês, seja muito bem-vindo. Tchau, tchau.